Pode parecer que é um fim, o sonho de viver já terminou, parecendo a Agar e Ismael. O alimento acabou, mas a lágrima do justo move o céu. Ele manda um anjo até você, providenciando águas vivas. Deus vai te socorrer. E não importa o ventre onde você foi gerado, você é o escolhido, está consumado. Você tem promessa e o deserto não é seu lugar. Há tempo pra chorar, há tempo pra cantar. E é hoje o dia da vitória. Deus já selou e é agora. As bênçãos vão transbordar, todos verão que a sua vida vai mudar. É hoje o dia da vitória, Deus vai mudar a sua história. Como Agar e Ismael, a sua descendência saberá de um Deus fiel. Oh. Provisão do céu.